É o J.O. Skip. É o Leto, é o final de ano. Final de ano, nem pra nós tudo tá normal. Olha só como é que os menor tá. Tá de F e tá de tenera. Chama os mandrake pra desentocar elas. Nós e os tu tá forte, hoje tá com elas. Na aula da praia fumando uma vela. Se tem dificuldade, nós supera. Hoje é nós que corta o foguete, mas conta moeda. VTV na bota, mas não pega. E se caso passa a milhão no radar, a bebezinha é treinada, coloca a mão na placa. Desce palha bela, liga as bebê do Morumbi pra descer pro litoral, o cabelo tá na régua. É final de ano e pra nós tudo tá normal. Desce palha bela, liga as bebê do Morumbi pra descer pro litoral, o cabelo tá na régua. É final de ano e pra nós tudo tá normal. Acapulco eu tô lá, pode ligar, só 01 pra revoar. De jet ski, vou mandar cá, modelo top querendo me dar. Eu sou assim, louco de gin, no sapatinho, no litoral. Tamo com as mina que é cara no voucher, mas pros maloqueiros não vale o real. Vamos curtir, morada e tal, no Jequiti, com os mano mil grau. De Havaiana, branquinha na areia, mostrando que os preto é diferencial. Desce praia bela, liga as bebês do Morumbi pra descer pro litoral, o cabelo tá na régua. É final do ano e pra nós tá tudo normal. Desce praia bela, liga as bebês do Morumbi pra descer pro litoral, o cabelo tá na régua. É final do ano e pra nós tá tudo normal. É o J.O.K. Desce praia bela, liga as bebês do Morumbi pra descer pro litoral, o cabelo tá na régua. É final do ano e pra nós tá tudo normal. É o J.O.K.